Cigana e jogou o ifá. Me engana que eu gosto. E olha o bicho que deu. Nesse jogo eu aposto. Nesse sonho que é só meu. Ó, minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, esfria. Ó, minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta Bahia. Ó, minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, esfria. Ó, minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta. Água de coco e o swing de quem canta e sabe falar língua de preto. Jogou duro no samba de roda e dançou coisa de louco. E a polícia chegou e tentou bagunçar nosso coreto. Lá na praça Caymmi se vestiu de baiana, leu a mão da cigana e jogou ifá. Me engana que eu gosto. E olha o bicho que deu. Nesse jogo eu aposto. Nesse sonho que é só meu. A minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, espia. A minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta Bahia. A minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, espia. A minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta Bahia. A minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, espia. A minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta Bahia. A minha mãe que não chora, não mama. Minha mãe que não mama, espia. A minha mãe generosa é a teta da nossa mãe teta Bahia.